esquecer. No prazer, não te engano, eu só penso em você. Toda hora, todo instante, eu fico louca pra te ver. Namorar? Pode? Vamos decepcionar, quero ver beijo na boca, hein?